رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ديس إمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، باب قول الله تعالى: فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. O Sheikh Rahimahullah entra num novo capítulo no Kitab al-Tawhid, e este capítulo está ligado aos capítulos anteriores, e a gente nos capítulos anteriores vimos a importância de respeitar os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala e venerar isso, e vimos dentre as indicações ou as coisas que implicam a veneração a Allah subhanahu wa ta'ala e seus nomes, que é também a pessoa mudar o seu nome, caso o seu nome não seja conveniente, ou seja um dos nomes exclusivos de Allah subhanahu wa ta'ala, de que a pessoa deve mudar isso. E vimos a proibição da pessoa usar nomes que indicam atributos que somente Allah subhanahu wa ta'ala é que tem. O Sheikh rahimahullah neste capítulo disse: باب قول الله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. Ele disse capítulo sobre a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. فلما أتاهما صالحا, e quando ele subhanahu wa ta'ala deu a eles um filho em perfeitas condições, ja'ala lahu shuraka fima atahuma, eles atribuíram parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que ele subhanahu wa ta'ala os deu. Fata'ala Allahu amma yushrikun, elevado seja Allah subhanahu wa ta'ala daquilo que eles o associam. E este capítulo este versículo que está na Surat Al-A'raf fala sobre um incidente que aconteceu com Adam alayhi salam e a sua esposa Hawa, e foi quando eles estavam a tentar ter filhos, sempre nascia ou morto ou nascia com defeitos e depois também morria. Hawa, que é a esposa do Adam alayhi salam, que são eles os pais dos seres humanos, quando tentavam ter filhos, como disse, a Hawa tinha problemas durante a gestação, e quando nascia a criança, nascia ou defeituosa e morria, ou nascia já morto. طيب. Era um teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala testa os seus servos. E esse era um teste que Allah subhanahu wa ta'ala colocou sobre Hawa e Adam alayhi salam. E Iblis, como a gente sabe, é o inimigo número um dos seres humanos. Como ele disse até, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, no Alcorão, de que ele jurou desviar os seres humanos de todas as formas possíveis. طيب. Quando eles tiveram um filho que nasceu em perfeitas condições, فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا, quando Allah subhanahu wa ta'ala lhes concedeu um filho que nasceu em perfeitas condições, جَعَلَ لَهُ, eles atribuíram a ele, Allah subhanahu wa ta'ala, parceiros naquilo que foram dados. Quer dizer que o shirk que está a se referir aqui a atribuir parceiro não é atribuir parceiro na adoração, mas sim no ni'ma, na graça que foram lhes dados. E como é que eles atribuíram parceiros? Eles, como vem no hadith que vem a seguir, como disse Ibn Abbas, explicando este versículo, disse que eles chamaram o filho que foram dado de Abdul Harith, e Al-Harith é um dos nomes de Shaitan é um dos nomes de Shaitan. Portanto, é como se eles tivessem cometido, yani, não é shirk no Ibadah, mas sim atribuíram a ni'ma que foram dados a Iblis. Por que eles fizeram isso? Porque Iblis, como vê na narração que vem a seguir, chegou a eles e disse: se vocês não chamarem o vosso filho de Abdul Harith, eu vou fazer ele sair com, yani, vou entrar na barriga, eu vou entrar na barriga de Hawa, vou fazer a criança ter chifres e, yani, acabando rasgar a barriga. E quando eles tiveram filhos, chamaram disso, yani, com medo que eles tinham, com receio que eles tinham no que diz respeito a Iblis. Portanto, aqui chama-se shirk fi ta'a, yani, atribui parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala na obediência. Atribui parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala na obediência. E como vem no hadith, a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que Iblis, yani, colocou duas armadilhas para Adam e Hawa. E a primeira armadilha foi no paraíso, quando eles estavam no paraíso, e veio enganar eles de que deveriam comer yani, do fruto que lhes foi proibido. E o segundo evento, a segunda armadilha que ele fez, foi nessa história que a gente acabou de mencionar. Disse o Sheikh Rahimahullah: Qala Ibn Hazm, اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب حاشا عبد المطلب. وشيخ رحمه الله ان سيجدا منسيونو يعني البلافرة دي حافظ ابن حزم رحمه الله كي منسيونو و consenso dos sábios na proibição de a pessoa usar um nome que indica adoração a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando é que um nome indica adoração a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala? Quando a pessoa chama, por exemplo, de, como ele mencionou aqui, Abdul Amr. Abdul Amr ou Abdul Kaaba e coisas semelhantes. Como, por exemplo, Abdul Muhammad. Isso aqui, esse nome, é ta'bid li ghayrillah. Yani, você está atribuir esse servo a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, porque abd quer dizer filho, ou melhor dizendo, que quer dizer servo, quer dizer servo. Abd, Abdul Rahman, yani, servo do Rahman, servo do misericordioso. Portanto, essa forma de colocar o nome não deve ser senão aos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, como Abdul Rahman, Abdullah e assim sucessivamente, Abdul Halim. Portanto, são esse ta'bid lillah, yani, quer dizer que você está colocar a servidão desse servo a Allah subhanahu wa ta'ala nesse nome. Mas se a pessoa vem e diz Abdul Muhammad, o servo de Muhammad, é como se Muhammad fosse alguém que merece adoração. Portanto, você está a colocar a ele a servidão de Muhammad. E isso não é permitido senão a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós todos somos servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, como mencionou o Hafiz rahimahullah, Hafiz ibn Hazm, de que os sábios estão em consenso de que é proibido a pessoa usar esse tipo de nomes que indicam que a pessoa está a serviço de outra além de Allah subhanahu wa ta'ala. E disse mais à frente o Sheikh rahimahullah, وعن ibn Abbas رضي الله عنه في الآية, yani, foi relatado a partir de ibn Abbas رضي الله عنه, explicando, yani, fazendo tafsir deste versículo que a gente viu anteriormente no surat al-A'raf. E o sahaba ibn Abbas é como chamado turjumano, yani, Quran. É aquele que foi dado o dom de interpretar o Alcorão corretamente. e o profeta sallallahu alaihi wasallam fez dua para ele, para Ibn Abbas, para que Allah subhanahu wa ta'ala mudasse a compreensão da religião, bem como do seu livro. E todo o tafsir que vem a partir de Ibn Abbas é um dos melhores tafsir, yani a melhor explicação do Alcorão é a que vem de Ibn Abbas. Daí que foi chamado de Turjuman al-Quran. Então, disse Ibn Abbas, yani explicando este versículo: Lama taghashaha Adam hamalat, atahuma Iblis, faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma min al-Jannah. Yani, Adam alayhi salam e Hawa, quando yani, tentavam ter filho, certa vez veio Iblis, como mencionamos anteriormente, disse: eu sou aquele vosso companheiro que vos fez sair do paraíso. Sou aquele que vos fez sair do paraíso. La tuti'unni aw la ja'alanna lahu karnay ayl. Yani ele diz que se vocês vão me obedecer ou eu hei de fazer o filho que está na sua barriga, yani falando para Hawa, vou fazer ele sair com chifres, vou fazer ele ter chifres. Fayakhruju min batniki fayashukuhu. E ele disse que vou fazer ele ter chifres de modo que yani, rasgue a tua barriga. Ele estava a ameaçar a Hawa. Wala falanna. Eu hei de fazer tal e tal, eu hei de fazer isto e aquilo. Yukhawifuhuma. Yani, fazendo eles ter, colocando medo neles. Portanto, o Shaitan veio ameaçar a eles sobre aquilo que ele considerava de ele ser capaz de entrar na barriga de Hawa e fazer a criança sair com chifres. La falanna yukhawifuhuma Samiyahu Abdul Harith. Yani ele diz que vocês, se não chamar ele de Abdul Harith, o vosso filho, então vai fazer tal e tal coisa yani, contra essa criança na barriga. Fa'abaya an yuti'ahu fa'kharaja meyitan. Primeira vez, Adam e Hawa, eles recusaram de obedecer Shaitan nesse, em chamar o seu filho de Abdul Harith. De chamar o seu filho de Abdul Harith. طيب, a primeira vez eles recusaram. ثم حملت, yani, quer dizer, a primeira vez recusaram e o filho, yani, a criança nasceu morta. ثم حملت فأتاهما أيضا فقال مثل قوله. Em seguida, Hawa ficou de grávida novamente e Shaitan veio a eles, yani, a Hawa e Adam, e falou as mesmas coisas que ele falou na primeira vez, yani, que se vocês não chamarem ele de Abdul Harith, então eu vou fazer isto e aquilo, yani, vou fazer ele sair com chifres e rasgar a tua barriga. Fa'abaya an yuti'ahu fa'kharaja meitan. Na segunda vez também ele veio e ameaçou a eles e eles, yani, não caíram na armadilha de Shaitan, recusaram a chamar ele de Abdul Harith, yani, a criança. Então a criança nasceu morta. ثم حملت. Em seguida, ela ficou grávida pela terceira vez. فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد. Yani, a terceira vez, quando ele chegou e começou a lhes ameaçar, então, como eles, a primeira vez a criança nasceu morta, a segunda vez também, a primeira vez nasceu defeituosa e morreu, e a segunda vez também, yani, nasceu morta. Na terceira vez, quando ele veio, eles ficaram com, yani, com medo. Yani, o amor que o pai tem pela criança às vezes coloca, yani, o pai a tomar decisões, yani, por emoção ou por medo para proteger a criança ou coisa dessa natureza. Tá aí. Fa'adrakahuma hubbul walad. Yani, quer dizer que o amor que eles, o apego que eles tiveram com essa, yani, essa terceira vez, eles acabaram de obedecer o Shaitan. Fasammayahu Abdul Harith. Yani, quando a criança, yani, nasceu, eles chamaram de Abdul Harith. Então, Allah subhanahu wa ta'ala considerou isso como sendo atribuição de parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. E isso quer dizer que a pessoa quando obedece ao Shaitan é como se a pessoa tivesse adorado o Shaitan. Adorado o Shaitan. E adoração aqui não é adoração, refere-se mais a shirk no ta'a, na obediência. Daí que Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, disse todo aquele que desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala, a sua desobediência é devido a Shaitan. E isso é como se ele tivesse dado precedência, obediência a Shaitan sobre a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. É como se ele tivesse cometido levasse Shaitan e colocasse como parceiro Allah subhanahu wa ta'ala. A gente sabe que devemos somente obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. E quando a pessoa não obedece a Allah subhanahu wa ta'ala, então obedeceu a Shaitan. Obedeceu a Shaitan. E esse tipo de shirk não é shirk menor, nem é shirk maior. Esse tipo de shirk, na obediência, não é um shirk menor, bem como maior. É um erro, é um pecado. Mas não chega a ser shirk naquilo que é a realidade do shirk menor ou maior. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala até no Al-Quran disse Afaraita alladhi takhadha ilahahu hawa. Allah subhanahu wa ta'ala considerou aquele que segue os seus caprichos como sendo alguém que tomou os seus caprichos como divindade. Porque a pessoa obedece e age de acordo com aquilo que ela adora, ordena, que é Allah subhanahu wa ta'ala, no caso dos muçulmanos. Portanto, quando a pessoa obedece os seus caprichos, é como se a pessoa tivesse a obedecer uma outra divindade, que é esses caprichos. Pois a obediência somente é Allah subhanahu, convém somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse foi o erro que Adam alayhi salam teve. فجعلكم الله سبحانه وتعالى ديسي جعل له شركاء فيما اتاهما ليش colocaram parceiros naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala o deu de favor que foi a criança nascer em perfeitas condições. وله بسند صحيح عن قتادة o Sheikh رحمه الله mencionou outra passagem a partir de قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. E veja aqui que Qatada, rahimahullah, esclareceu de que essa obediência, esse shirk na obediência, não é semelhante ao shirk no ibada, não é semelhante ao shirk na adoração. O shirk na obediência não é semelhante ao shirk na adoração. Não shirk na adoração. Portanto, aqui ninguém pode pensar de que eles cometeram shirk, aquele que é no ibada. Disse mais para frente, rahimahullah, وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ أَمْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ لَإِنْ أَتَيْنَا صَالِحًا قَالَ أَشْفَقَ أَلَّا يَكُونَ إِنسَانًا. Tudo isso tem a ver com a narração anterior, de que Hawa e Adam, com medo de que a criança não nascesse nas perfeitas condições, eles obedeceram o Shaitan e chamaram seu filho de Abdul Harith. Qala ashfaqa alla yakuna insanan. Tinham medo de que a criança não nascesse como um ser humano normal, porque o Shaitan estava a lhes ameaçar de que ia fazer sair chifres na criança e a criança ao ponto de rasgar a barriga de Hawa. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. Portanto, esses são alguns pontos no que diz respeito a essa narração. Portanto, essa narração mostra-nos de que é proibido a pessoa usar um nome que tem ta'bid, que mostra que o servo está sobre a servidão de outro além de Allah subhanahu وتعالى، como é o caso de Abdu Muhammad ou Abdu Ahmad ou coisa dessa natureza. E quanto ao nome Abdul Muttalib, os sábios mencionaram de que isso é ikhbar, é informar, não é, yani, o sentido disso não é aquele que é semelhante, por exemplo, alguém a dizer Abdu Muhammad, Abdul Muttalib. Daí que o Hafiz Ibn Hazm, rahimahullah, na narração anterior disse Hasha Abdul Muttalib, quando ele disse que os sábios são unânimes de que é proibido, yani, usar um nome que tem ta'bid, que tem, yani, Abdu Fulan, yani, atribuir isso a outra lenda Allah subhanahu wa ta'ala, com exceção do nome Abdul Muttalib. Com exceção do nome Abdul Muttalib. Portanto, não é permitido a pessoa, yani, usar esse tipo de nomes, yani, Abdu Muhammad ou Abdu Amr ou coisa dessa natureza, ou, yani, colocar um nome que mostra submissão a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. E também isso mostra-nos de que o shirk pode ocorrer na obediência, embora não seja o shirk que tira a pessoa do Islam, ou seja um shirk menor, mas o shirk também manifesta-se na obediência. Manifesta-se na obediência. E como vimos na narração de Qatada, de que esse tipo de shirk não é semelhante ao shirk no ibada. Yani, o shirk na obediência não é semelhante ao shirk no ibada. Quer dizer que pode ocorrer com qualquer pessoa. Yani, quantas pessoas deixam a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala para obedecer em outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, em vários assuntos, yani, mundanos? Portanto, nesses casos é correto a pessoa dizer que essa pessoa cometeu shirk no ta'a, na obediência, mas esse shirk que ele cometeu não é semelhante ao shirk no ibada, tanto menor assim como yani, maior. E também essa narração mostra-nos de que é obrigatório a pessoa atribuir a Allah subhanahu wa ta'ala todos os favores. Todos os favores que Allah subhanahu wa ta'ala lhe concede. É obrigatório a pessoa atribuir isso a Allah subhanahu wa ta'ala. E de forma alguma atribuir a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Vamos passar para um novo capítulo.